Música nova, sua dia, seu aí. A loja, portal do Arrocha. Eu tô doente, será que eu vou morrer no algo? Me ajude, é urgente. Eu tô vivendo embriagado, não quero terminar no ar. Alô, doutor da Fiocruz, invente uma vacina de cachaça pra ver se eu paro de beber por ela. Foi veneno de amor na veia, a coisa tá ficando feia. Alô, doutor da Fiocruz, invente uma vacina de cachaça pra ver se eu paro de beber por ela. Foi veneno de amor na veia, a coisa tá ficando feia. Alô, doutor da Fiocruz, invente uma vacina de cachaça pra ver se eu paro de beber por ela. Foi veneno de amor na veia, a coisa tá ficando feia. Não é brincadeira. Vambora que é sucesso. Pop Mix Produções. Que eu vou morrer no álcool, me ajude, é urgente. Eu tô vivendo embriagado, não quero terminar no ar.